A leitura que eu vou fazer então, ela se encontra no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 23, a partir do verso 8. Mas vocês não devem permitir que alguém do seu grupo seja chamado de rabi, porque existe apenas um rabi, e vocês são irmãos uns dos outros. E não chamem ninguém na terra de pai espiritual, porque vocês só têm um pai, e ele está no céu. Tampouco devem ser chamados líderes, porque vocês têm um só líder, o Messias. O maior de vocês deverá ser servo, porque quem eleva a si mesmo será humilhado, e o que humilhar-se a si mesmo será elevado. A palavra aqui é horizontalidade. Ela implica em outras coisas, né? Ela implica na liberdade e todos os seus sinônimos. Esses são alguns dos principais atributos do abrigo. Mas também eu posso dizer que eles são os nossos maiores desafios. Muitos de nós são oriundos de comunidades onde havia um governo de certa forma repressor, que em algum nível era motivado pelo cuidado e em outro nível, talvez, motivado pelo controle. Parece então que a medida dessa responsabilidade e da liberdade, ela é um desafio comum em qualquer comunidade cristã. Mas a maioria delas toma uma solução simplória, né, que é a repressão, roubando a liberdade, privando o indivíduo de crescer na responsabilidade e condenando então os insurgentes, ou seja, os rebeldes, aqueles que não querem estar debaixo desse governo, desse sistema, né, condenando os insurgentes à danação eterna. De simplório, obviamente, esse assunto não tem nada. Ele é tão complexo que a Bíblia tem um livro dedicado inteiramente à defesa da liberdade com responsabilidade, a saber, então, a carta de Paulo aos Gálatas. O abrigo tem naturalmente equilibrado o jogo ao discutir, então, a defesa da liberdade, com um sistema que lembra, em partes, o movimento anárquico-cristão, ou como também é conhecido, o cristianismo libertário. Ali no cristianismo libertário não há governo senão o do próprio Deus. Todos os outros são irmãos. E ninguém está acima do outro. Todos estão no mesmo nível. Boa parte do choque, então, que o abrigo causa no modelo convencional de igreja é esse: o questionamento do controle do líder sobre a congregação, sobre os seus liderados, e a concessão da liberdade. Em outros termos, então, há um descortinamento da alienação desse indivíduo na situação em que ele estava antes, né? Esse indivíduo era incapaz de compreender, então, a sua realidade e a relação tênue que existia, né, entre o cuidado e o controle dos seus líderes. Porém, o fato de não haver governo humano não implica necessariamente em não haver pastoreio. Somos encorajados pelas Escrituras, obviamente, a nos exortarmos e encorajarmos uns aos outros. O cristão, ele é encorajado ao pastoreio mútuo, ao incentivo do amor fraternal e também ao ensino da praxis da boa obra. E eu falo praxis da boa obra porque o sujeito que tem a prática sem o conceito, ou seja, ele não sabe explicar a motivação do porquê ele está fazendo o que ele faz, é apenas um ativista. Agora, o indivíduo que tem o conceito mas não trabalha para pôr esse conceito em prática, ele só é um idealista. Então, o ideal é que ande junto o conceito e a prática. Por isso que eu digo que o cristão ele é incentivado ao ensino da praxis da boa obra, ou seja, o conceito aliado à prática. Sendo assim, então, não convém a nenhum cristão dar aquela resposta desaforada que Caim dá para o Senhor, né, e dizer que nós não somos responsáveis pelos nossos irmãos. O objetivo do abrigo em relação aos seus associados, né, em relação aos seus membros, é a libertação através da maturação da fé e da sapiência. Para tal, nós valorizamos a independência, a autonomia e o protagonismo dos indivíduos que compõem a nossa comunidade. Existem coisas que não podem ser aprendidas com as teorias do saber, somente pelas experiências dos sabores. É como diria Rubem Alves: para o saber, as palavras bastam, mas a escola não ensina os sabores. Ou seja, o processo formativo ele não pode ser transmitido só pela teoria, senão que somente através das experiências vividas. Geralmente, aqueles indivíduos da nossa comunidade que, né, que vêm de comunidades mais conservadoras, que são oriundos de comunidades mais conservadoras, eles têm maiores dificuldades de viver com essa liberdade sem ser inconsequente. Isso se deve basicamente por dois motivos, né? Não lhe foi permitido estabelecer esses limites, então, porque também não lhe foi permitido errar, e os erros fazem parte desse processo formativo do indivíduo. E também existe a frustração pelas diversas proibições que antes ele tinha e que leva o indivíduo a fazer de maneira desmedida tudo aquilo que ele não podia, tudo aquilo que ele não podia fazer antes. Então, para este indivíduo, cada um de nós é como um irmão mais velho, mas não como o irmão mais velho da história lá do filho pródigo, né, que abandona o irmão caçula. Mas nós somos como Cristo. Nós devemos ser como Cristo, que aponta para esses irmãos inconsequentes, que somos todos nós, o caminho que leva à verdade e à vida. Outros de nós, porém, enfrentam desafios pessoais, né, como talvez o uso desmedido de drogas, né, sejam elas lícitas ou não, dificuldade de dominar os seus impulsos sexuais, a maledicência, a ira, né, e todas as outras que dão aí ocasião para a vontade da nossa natureza pecaminosa. Ora, não se pode tolher ninguém de fazer aquilo que lhe cabe na sua liberdade, mas também não se pode sentir-se, por conta disso, né, menos responsável por esse irmão. Porque aquele que sabe o que é o certo a fazer e não faz, aquele que se omite, aquele que lava suas mãos, que se isenta da responsabilidade, esse também comete pecado. Mais tarde, obviamente, poderá se dever a esse irmão desculpas por não ter alertado ele daquele perigo que era iminente. Mas se puderes escolher dever algo ao seu irmão, deva o amor, pois aquele que ama o seu irmão é cumpridor da Torá. Esse é o princípio da medida para que haja o cuidado sem que ele venha acompanhado do controle. Essa medida é o amor. O cuidado mútuo, ele é essencial para a saúde espiritual do corpo, para a compreensão do nosso papel enquanto igreja, para o nosso testemunho diante do mundo e também para o pastoreio do rebanho. Sempre foi óbvio que um pastor sozinho não consegue cuidar de um rebanho todo. Então ele fica ali dividido, né, entre deixar as ovelhas desfrutarem das benesses do campo, correndo o risco de perder alguma, então no meio do caminho, ou então ele cerca o rebanho todo, limitando o espaço para que seja possível cuidar o rebanho, sacrificando, no entanto, a liberdade. Ambas essas opções, elas são cruéis. E não é preciso optar nem por uma e nem por outra, havendo, no entanto, dentro da comunidade, o amor, o cuidado e o zelo pela palavra. Erros vão ser cometidos, obviamente, mas eles fazem parte do processo formativo, e quando trabalhado esse erro de forma diligente, o indivíduo, ele pode transcender o ser. Transcender é transbordar, ir além, acima da média. Nesse aspecto, Paulo Freire compreendeu o homem como um ser inacabado. E essa busca por essa completude leva o indivíduo à reflexão, à autoanálise. E insere esse indivíduo na permanente busca da capacidade dele de intervenção no mundo, né, no contexto onde ele se encontra. Isso é a nossa vocação para ser mais, para ultrapassar, para ir além, né? Segundo Freire, essas diversas questões humanas, quando respondidas, ou seja, preste atenção, quando o indivíduo entende o porquê do sim e o porquê do não, quando isso não é só um processo irrefletido, uma reprodução do discurso do pastor, do púlpito, mas quando essas questões realmente são compreendidas pelo indivíduo, elas alargam o seu horizonte e, ao mesmo tempo, trazem um desconforto. Incitam mais à praxis do que à empatia existencial. Isso, por sua vez, leva o indivíduo a transcender para alguma direção. Tendo em vista, então, que não é possível educar a transcendência, o abrigo se propõe a educar para a transcendência. E assim como a falta do governo humano não implica na falta do pastoreio, a concessão da liberdade não implica em libertinagem. É preciso lembrar que existe ainda um negar-se a si mesmo e um carregar a sua cruz. O nosso formato não convencional, ele nos ensina que a fé e o pastoreio são uma experiência comunitária. Segundo Jonas Madureira, o trabalho de Deus em nossas vidas não é para o proveito próprio. Ele é para o benefício dos outros. Veja bem, as árvores não comem os próprios frutos. E por isso essa percepção de vida comunitária, ela é importante, porque nós nos alimentamos dos frutos que os nossos irmãos produzem. Por isso todos precisam cultivar de forma profunda, santa e responsável a sua fé e o seu testemunho, a fim de pôr bons frutos à mesa espiritual da nossa comunidade. A minha oração é que haja entre nós um amor genuíno, que nos faça sentirmos responsáveis uns pelos outros e que também haja entre nós consciência para usarmos a nossa liberdade com toda a responsabilidade que ela exige de nós. Pois os frutos que nós produzirmos da nossa caminhada com Cristo são aqueles que poremos à mesa para o banquete comunitário. Que sejam bons e doces, saberes e sabores.